difícil. Ver tua beleza é esquecer tudo que há de triste. Tua presença linda é tão sublime quanto marilá. Estar sempre ao teu lado é ser amado e ter pra sempre teu olhar que faz meu bem querer. Sustenta meu amor e faz com que a cada dia eu te ame mais. Sei que a tua boca já beijou a outra que não é minha. Sei que já amou a outros quando não me conhecia. Mesmo assim, Aline, teu carinho me tomou o peito. E hoje sem você não mais consigo ser do mesmo jeito. Então dedico a ti essa canção, tentando em notas dizer que eu te amo tanto. Tentando gritar ao mundo, Aline, sem você confesso eu não vivo. Sem você minha vida é um castigo. Sem você prefiro a solidão a sete palmos do chão.